4, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Trip 5626, reporte ao final de 3 milhas, cabeceiro no 7, informarei eixo da mesma livre. Vento no 50 graus, 109, trip 5626. Eixo, trip 5626, vai reportar 3 milhas, ao final de 3 milhas, para a ONU, site. Trip 5240, tem autorizado pouso visto no 0, vento no 50 graus, 109. Tenente livre pouso, trip 5240. Apolo 62, contato agora com o controle, 120.8. 3283, decolou ao Zuno 6, controle 120.8. 208, obrigado, senhor, boa tarde. Boa. Está a máquina informa, seu solo pouso no 6, livre, táxi, ao estacionar livre frequência. São 3283, o controle está em contato, rodando. 240. 62 é o controle Salvador. Vamos subir sem restrições para o 075. Restrições para o 075 ou Apolo 63. Positivo. Você vai manter a linha do litoral e vai subir para o 075, Apolo. Afirmativo. É, corrigindo o nível, segundo a DNA, é o CNG 065. Ok, 0625. Web 5857, boa tarde. Desça para 5.014, chegada bom. Chegada bom, 5.014. 5626, está visual com o tráfego da companhia na final da ONU 0. Ok, complete aproximação para a ONU 7, informarei eixo da mesma linha. Sete. Trip 5626, vento 140 graus 109, ajuste 104, pista eixo da 17 está livre, autorizado pouso. Autorizado pouso na 17, o Trip 5626. Foda 394 ali, mantém pista no 0. Trip 5240, solo aos 19, livrar direito, 121, décimo 9. 1219, direito. Bordo 394, pista livre autorizada, decolagem, vento 150 graus, 10 máximo. Solo 20, livre a última esquerda, Taxi Lima, chamo Solo 121, decimal 9. Lando 394, decola 21, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Autoridade 2230, chame Recife, 1288. 288, obrigado. Sino 326, velocidade 250. É, 326, entendeu? Reduzir 250. Positivo. Ok, reduzindo 250, desce 050, 6326. 5000. 5000, 6326, no mini 14. Web 857, 30 milhas, desça para 2000 sem restrições. 2000 direto, Web 857. Oceano 326, voa sobre água, desça até 3000. 3000, 26 graus. Siga. Desça para altitude de tráfego. Esquerda. Saí de Apuca, Jamo, depois do Aracaju. Aciona 5171, controle 20-18. Autorizado, chame táxi. Tá lá. Desça para 5000, 1014. 5000, 1014. Muito boa tarde. Quem solicitou? O 3192. Livre. A minha urbana. Pro 62, proa 360. 360. Positivo. Daqui a pouquinho será autorizado a navegar direto para o destino. 25, controle 120, decimal 8. 198, controle, obrigado. Controle, boa tarde, Gono 3, 2, 3, 3. 3, controle, contato radar. Curtiu. Seria possível a prole motiva? O 394 vai solicitar daqui a pouquinho junto ao melhor centro de controle do Nordeste. No primeiro momento, eu vou a Leda, Leda Bridge. Ok, Leda Bridge, grato, 394. O 62, vou direto para Petrolina, câmbio. Petrolina, grato. Oceano 326, velocidade 210. 210, entendeu? Através do caixa prego 6326. Muito bom. Oceano 326, vetoração para sequenciamento. Esquerda proa 020, tem como limite localizador. 020, limite localizador, Web 857, passa 5 mil e sobrevoa a Baía de Aratu. Afirmativo, visual com Yacht Club. O 394, chame Recife. Frequência 13325. 3325, boa tarde, obrigado. 5857, solicita encurtar, senhor, proa do externo, pode ser? Daqui a pouquinho, vamos manter ainda a proa de duna, o senhor vai ser autorizado a girar a esquerda para o marcador externo daqui a pouco. Ok, combinado. 3192, duna. Então, 3192 da TAM, está autorizado duna. Duna, 3192. E 857 agora sim, autorizado Simbra. Simbra na proa, obrigado. Dona pode ir até 2000, 3192? Até 3000. 3000, 3192. Web, corrija, Oceano 6326, descida para 2000 pés. 2000, 26020 é proa. Oceano 326, direito 80 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. 080, livre LS, transfira para transferir também. Web 857, vamos reduzir para aproximação e cheque pré-pôr. Reduzindo. Referências para prosseguir descido Web 5857. Ok, vamos descer até 1700 pés em aproximação, pouso pista 10, check 3, torre 11895, câmbio Web. Câmbio, obrigado. Olha o Apolo 62. Siga Apolo. Livre. Não, pistão 0, número 1 para pouso no 40 graus, 109, 1014. Ok, vai encurtar aqui, ok, senhor? Visual, prosseguir para aproximação. Positivo. Tá livre o táxi, via parte em Itapão Espera, confirma o PLB 167. Confirmo, 167, táxi de pátio, espera. Ok, chave do Ponte de Espera, todos 86. Obrigado. Precisava só menos de 10% de controladores como o senhor, meu amigo. O senhor não é um controlador, é um maestro. Muito grato, um abraço. Pode. Se é operação, o resto é curativo. É isso aí. É 326, Travete, Construção, Monte Serra, alinhado. Positivo, Monte Serra à direita, farol da barra, eu corrijo, Monte Serra à esquerda, o da barra à direita, a sua frente afastada 3 milhas, helicóptero a 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-95, oceano 6326. 895, confere, boa, até amanhã. Boa. Para teste, 6326. 6326, alto e claro. Ok. É, 1895, estabilizando ILS, 6326, vai passando Duna. Reporte marcador externo, informa aí, pista livre. Portará. Vamos, posição 3 horas, 7 milhas, aeronave da TAM, equipamento Airbus, passando 5200, descendo para 2000, voando Duna. Informação de tráfego para o Ecos Lunovamba. Assistente do tráfego, Ecos Lunovamba. O 1-3-33, chame Recife. 1-3-3-2-5. Recife 1-3-3-2-5, legal, bacana. Livre LS. Livre LS, vamos reportar estabilizando. Apolo 62 atingiu altitude para prosseguir o voo visual. Positivo, ciente. Jet 5857 no solo aos 33, Olivar direito no 21 no décimo 9. Olivar direito 219, Jet 5857. 6315, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. 192, próximo a Duna, eu tenho um helicóptero a 500 pés, não vai interferir com a sua aproximação. Visualizamos aqui no Tiquez em Duna, está 1.700 pés abaixo, 1.600 agora. Positivo. Axolo Nova, você tem condições de voar direto para a rotatória? Afirmativo, senhor. Direto para a rotatória, tudo movendo. Positivo, livre. Solo é de 5857 de Luna, se escuta. É, confirme? É de 5857, Alfa. Táxi Alfa e Juliette, Pátio 5, correção. Portão 5, não me escuta. Alfa, Juliette, Portão 5, 5857. detectando localizador visual, TAM 3192. Positivo, reduza para aproximação, cheque para pouso, torre 1985, 3192. 1895, muito obrigado, uma boa tarde, mais uma vez parabéns aí pela sua coordenação mesmo. Um abraço, muito grato, capitão. Obrigado, então. Chiné 6326, Salvador 3192, 1209, Chiné 6326. Boa tarde, a Torre Salvador, 3192 da TAM, 2.8 milhas para o externo, estabilizado. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, vento no 30 graus, 109, 1014. Ah, ok, aguardando liberação de pista, o TAM 3192. Chiné 6315, a linha decola sem parada. Afirmativo, senhor. Autorizado, ingresso de colagem sem parada, vento no 30 graus, 109. Vai, Léo, coloca. Fora rotatória, operação visual 1014. Direto rotatória, reportando visual 9. Tá. 6326. Visual 1 no 0 na esquerda. Ok, tá ali no táxi, Alfa, chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, hoje na minha 3-2. Iniciou a ascensão para o 65. Ok, no primeiro momento vai manter 45, vai manter esse visual, chame Recife, informação e alerta, 125, 45, boa viagem. 192, muito obrigado. Chené 6315, decola 38, controle 120, decimal 8. 108, obrigado. Controle, boa tarde, Chené 6315. Oceano 315, controle, contato radar. Cruza pro de Dael. Livre. Obrigado. Correção, mantém a posição, mantém a posição, seu portão ainda está ocupado. Mantém a posição, Xené 6315. Chame a torre, 1895. 3895, 4109. Torre Salvador, 4109, se aproximando do final do ano 7. Autorizado em cortar direto para o final do ano 7, vento no 40 graus, 109. Então, 3192, solo aos 4-0, livrar direito, 121, décimo 9. Sul 9M, tem autorizado pouso, pistola 7, 140 com 10. Pouso 197, Eco 1 November. Despachamento da Juliette, 3192. Alfa, chamante da Juliette, 3192. Salvador 35490. 5490, possível. Autorização nível 90 para Petrolina. E o 5490 para os cópia? Copia. Eu vou para a Petrolina, correto, no nível 200 direto. Decola da 1-0 com a esquerda, na saída Momo, depois voo direto Petrolina, aciona 5147, controle 20.8. 20 autorizado direto para Petrolina, 1-0, decola da 1-0 com a esquerda, na saída Momo, após direto, 5147, transforma em 20.8, é o controle 5490. Forte, vai confirmar a saída Momo, depois voa Cogbu e depois direto, ok? Vamos, qual que eu vou após direto? 5490. Deixa eu passar lá. Olha. 1648. Cruza o 3 para o 5. Voo 1648, esse é o controle de Salvador. Vamos encurtar essa trajetória. Voo direto Duna, descendo para 3000 com 1014. Duna ILS, para pouso, pista 10. Cruza para 3014. Para depois entrar a portão. Ah, positivo. Não, só que eu vi. Se fosse lá pro lado do 10, do 9, havia possibilidade de ir via parte 3. Ah, não, o senhor de trás, é. Mas de qualquer forma, o senhor é 4, só vai ter como entrar mesmo depois que a na taxiar que tá fazendo pushback, ok? Ah, então tá bom, a gente prossegue aqui na Alfa aguardando. Não, o Xené tá aguardando, confia, viu, Gay? Sei o que é 1. Então tá, então. Não, com campo. Pelo Bambaral, que prossiga para o final da pista 7, aguarde transferência. 7, final da 7, já na número 1. Ok, só no Fosso 4-3, estacionando em frequência. Acha controle, direto para a rotatória, 1014, operando de zona. Vamos para o fechamento, torre, 1-1-8-95. 18-95, Alfa.